O trampa, morre, moro? Cinco piqueiros aqui que em cima é minha. Ou vai trampar ou vai morrer, véi. Bandidão e João, já tô sabendo, hein. Festilo Zé Povinho, desse tipo eu tô correndo. Tá tudo dominado, as biqueiras já é minha. Pra ser mais preciso, não da ponte ali da linha. Facção, vai mil graus, cê sabe como é, né? Se for meu aliado, vai ter poder e mulher. Tô a pampa, mulher e sempre é tudo. Pra ser mais preciso, eu sou um nato vagabundo. A caminhada é longa e tem que ter a mente só. Pra não dar o passo hoje, maior que de amanhã. Só quero jura, glamour, estrelato, fazer nome. Quer ser reconhecido como um traficante de voz, mas nos castelos de areia, não passa de 100 gramas. Ele diz que tem uns quilos. E vai chegar outra remessa. Ginga, ginga, ginga, joga os braços. Vai faloso. O Pablo Escobar, ele é o cara. O poderoso. O puta bandidão, o dono da verdade. Os contatos é com ele e com ele ninguém pode. Passa na quebrada, nem cumprimenta a rapa. Bombeta, aba reta, óculos escuro na cara. De oleiro pros migué, canso louco da favela. Unido com os covardes, refém de cara a guerra. Gera violência, escorre sangue no escadão. E no teu peito de aço, ele é o puta bandidão. Ele tô peito de aço, ele é o puta bandidão. Puta bandidão, maior estilo, corra certo pelo certo, senão vai levar tiro. Puta bandidão, maior estilo, na humildade sem ser pã. Se pá, melhor caminho, hein. Puta bandidão, maior estilo, corra certo pelo certo, senão vai levar tiro. Puta bandidão, maior estilo, na humildade sem ser pã. Se pá, melhor caminho, hein. Pode ser perverso, indiscreto no bolo podre. Ladrão considerado no debaixo, não leva bonde. O sangue escorre na grade, vejam só as maldades. Pros lagado da quebrada e as vagabundas sem massagem. Quem calar consente, aceita o seu erro. Zé Povinho da quebrada quer se passar pelo certo. Tem que aniquilar, tem que mandar fuzilar. E estoura o miolo dele pra eles poder parar de falar. Danço de mocó, era talarico nato. Chegava no vapor. Se sentia o bandidão, disse que era do partido. Falou que era aliado e que não tinha inimigo. Tem uma finta boa, hoje à noite eu vou catar. Cê quer colar comigo, o bagulho vai virar. Vivia iludindo os humildes da quebrada. Mas nunca tinha um pis pra segurar uma parada. Eu só fumo se me dão, se não me dão, não fumo nada. Só cola com a rapa quando a lida tá bolada, né? Mano, que tipo de malandro? Que conceito reconheço, cê já tá tirando, hein? Desandão, big estrala, massa, lata, frita, pedra. Noia, papudo, otário, comédia. O fantasma manipulado é o marionete da favela. Os puta bandidão só paga comédia. O fantasma manipulado é o marionete da favela. Os puta bandidão só paga comédia. Puta bandidão, maior estilo, corra certo pelo certo, senão vai levar tiro. Puta bandidão, maior estilo, na humildade sem ser pã. Se pá, melhor caminho, hein. Puta bandidão, maior estilo, corra certo pelo certo, senão vai levar tiro. Puta bandidão, maior estilo, na humildade sem ser pã. Se pá, melhor caminho, hein. Estilo bombo jaco, calça larga de corrente, bandana na moringa. Se sente, se sente. Entediado de morar aqui na zona oeste. Falou que ficou rico e que comprou um duplex. Se envolveu com uma coroa de 50. 60. E se senta. Não deita. E se deita. É treta. É só por Deus, mas diz que tem o Zoro. Quem gosta de pelanca, pra mim é cachorro. Cigarro só box, ele só fuma Marlboro. Chato Petrus italiano e charuto cubano. O desalmado só quer ter aperitivo caviar. Fome nem pensar, nunca mais eu vou passar. Ela sustenta o meu vício e dá tudo que eu quero. Dinheiro, carro em troca de sexo. A alegria do covarde se pá. Durou pouco, coronhada na cara e se pá. Dois pipocos, pensou que tinha tudo, que tinha Deus e o mundo. Quem corre com os vermes, o final é defunto. Deveu na quebrada, o chicote estrale. Se a micha cair, o corpo boia na água. Corre, corre, pega a carfilha da puta. Fritou tudo, não pagou a rapa. Made in Brasil, pra quem se envolve tão cedo. Chegou agora na função, pensa que tem conceito. Adolescente, otário, aperta um, é ladrão. Dá uma bola no back, se sente o bandidão, João.